Guardião 04, ingressamos em Interlagos. Solicita via Interlagos após Vera Cruz para sobrevoo na Itaparica. Então, 04, ciente. Comandante, linha do litoral. Guarde, transferência. Pode confirmar para 04? Tá, ciente do tráfego negativo de volta, eu teria alternativa do mesmo. Pulo 1500 pés. Ciente vai ficar atento, ainda não visual 90. Gente, o mesmo não interfere a aeronave que o precede na aproximação para a pista 1-7. Ok, o senhor autoriza o Tango de Barra Lena que assumir a linha do litoral, realizar mais um sobrevoo no circuito mantendo os 1500 metros? Afirmativo. Sim, grava. Operação do controle. Só altimetria 1 no 1200 pés, confio. Cheque o modo já. 1200 é presente. Charlie Mike Romeo 2, 118 decimal 95, Charlie Mike Romeo. 1295, Charlie Mike Romeo. Voador, papapá, Charlie Mike Romeo. Papapá, Charlie Mike Romeo. E curte para o final da 17. Você poste na curta final 17? Vou entrar na curta final da 17, Charlie Mike Romeo. Quindia Lima, decolada aos 1-6, mantém restrito no nível 1-0-0 até 30 milhas ou aguarda a liberação do controle, chama controle 1-2-0-8. Afirmativo, restrito a centena 1-2-0-8, obrigado, Lima. Salvador, muito boa tarde, só passando mais Quindia Lima. 0-6, prosseguindo para a final da 1-7 para pouso na pista auxiliar. Ciente, ainda não visual 04. Guardião 04, ciente, prossiga para a rotatória. Guarde instruções. Para a rotatória, guardando instruções 04. Papai, o meu está um uniforme 90, agora eu recebo um no 1500 pés, confere. Doutor, Charlie Mike Romeo, curto final no 7. Charlie Mike Romeo, tráfego avistado. Pouso autorizado, visto no 7, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Autorizado, pouso no 7, Charlie Mike Romeo. Tango November, Mike Tango, este é o controle de Salvador. Gente, 1 November, Mike Tango. Segue para Salvador, visual ou instrumento? Gente, reporta para a modificação. Sendo nível 1-1-5. Gente, desça para a altitude de tráfego dos corredores de Salvador. Reporte cruzando 4.500 pés. Ajuste em Salvador para a referência 1-0-1-2. O ajuste. Confirme minha pergunta? no Mike Sam. Último questionamento. Avião 06. Gente, vento 100 graus, 149, suporte para o solo. Também a proalizar a ponta, interferir com a torre. Suporte para o solo. Alfa Romeo Alfa Bravo Vitor, suba, desça restrita nível 1 ou 2 A. Papá, vai estacionar a frequência livre. Passou o Guardião 04. Guardião 04, com intenções, vai sair para Itaparica? Afirmo. Charlie, Guardião 04, chama controle 120, 18. 208, grato. 45, adicione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. Na proa de Monf, intercepta a chegada Monf, após voo Sierra Vito 367, procedimento RNAVE, pistão na zero. Chegada Monf, após Monf 367, RNAVE da 10, no Repatrio, 4 mil pés. 4 mil pés, Repatrio. Guardião 06, prossiga. Guardião 06, ciente, vento 100 graus, 139, reporte para o solo. Próximo. Uno 9, chame centro Recife. Uno 28 decimal 35, oceano 251. Bom voo. Controle Mike de Lima. Mike de Lima, prossiga. Autoriza a proa de Pumas. Aguarde coordenação. Chame centro Recife. Correção. Mantenha escuta do controle, Mike de Lima, proa de Leda, aguarde coordenação. Gente aguardando, Mike de Lima. Controle Tango Uniforme November. Prossiga, Tango Uniforme November. Seria autorizado para mim manter aqui a coberta do litoral? Aguarde o Tango Uniforme November e ainda eu recebo na área restrita. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Guardião 06. Guardião 06, condições visuais, 500 pés, ajuste 10, 12. Corredor Axé, confirme? Afirmativo, corredor Axé, destino Alicão de Ondina. Gente, o Guardião 06. Guardião 06, fica atento a tráfego, posição e correção. Mantendo a linha do litoral, sentido oposto do corredor Axé, reporte visual comigo. O mesmo está em descida para 500 pés. Estou atento, mas ainda não visual, 06. O Xanem 6143 está passando 19, concentrado até 1.0, quando chegou de Alagoinhas, transformação. O Xanem 6143, acione identificação, desço para o nível 050, ajuste 10, 12, na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada bomba. Sim, autorizado 050, 012, proa de Alagoinhas para chegar a bomba, 143. Papatango Mike India Lima, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, ainda sem contato com o centro para a proa de Monte. 2835, correndo secundária. 1251. 1251, vai chamar o Mike India Lima. Controle já, batido pelo uniforme, o Tango Uniforme November já se encontra fora da área. Afirmativo, Tango Uniforme November desça para 500 pés, ajuste 1012. Informe tráfego a 500 pés. Na linha do litoral, passando agora... No caso, cruzará as duas cabeceiras do aeródromo, seria possível coordenação? Foi isso, foi entrecortado, então uniforme não vendo, repito. A intenção seria continuar o sobrevoo sobre a linha do litoral, senhor? E no caso, iria cruzar os dois eixos de aproximações, né? Do aeródromo Salvador, seria possível coordenação? Inicialmente, mantém a linha do litoral. Informe o tráfego agora... Posição de 12 horas, 3.3 milhas, mantendo 500 pés, com Alfa Sierra 50. Controle Alfa Bravo Vitor, prossiga. Alfa Bravo Vitor, desça para 2500 pés, ajuste 10012. Controle, boa tarde, voo 9993, informação Vitor. Voo 9993, aguarde. O Alfa Romeo Tango, uniforme 90, diante do tráfego anteriormente informado. Quieto, ainda é negativo e bom. Quieto, guardião 06, controle. 06. Prossiga do 06. Tráfego agora a 0.4 milhas, mantendo 1 no mil pés. No sentido oposto do corredor Axé. Informe visual comigo. Quem está visual, 06? Superando. 706. Voo 9993, desça para o nível 060, ajuste no 0122, chegada a Ponfe. 060, 9092, chegada a Ponfe, voo 9993. Número 645, chame final, Salvador, número 9, decimal 8. 98, passa o seu, Salvador. Bordo 74, 5 nautical miles to Coral Intersection, maintain flight level 180, radar surveillance terminated, contact ILEOS 120, decimal 1, good flight. Voo 9645, continue descendo a 4 mil pés, confirme sua velocidade indicada. Tente iniciar a redução para 2309. Gente, guardião 06, sem frequência livre, está presente. É. Barro meu Alfa, Bravo Vitor, chame final Salvador, 1 no 9, decimal 8. Alfa Bravo Vitor, continue descida 2500 pés, está confirmando a sua velocidade indicada? Tem condições de manter até as proximidades do Serra Vitor 366 para fazer sequenciamento? Normativo, mantenha a perda do 366 com a velocidade de 2509. Boa noite, 95, também fala bem, agradeço. Meu sangue, uniforme, novembro. Todo direto no pátio, na pista do pátio. O tango de Serra Venda, senhor, tem intenção de manter sobrevoo no litoral, sentido nordeste, e no caso iria cruzar as duas fronteiras terrestres. O meu sangue, uniforme, novembro. Ciente. Reporte. Oi, pode parar. Cruza na final da 1735. Eu vou reportar no cruzando a final da 35, também no Parnavera. Vou na prova do Serra Vitor 368. Prova do 368, passa. Controle Salvador, funcionário 6143, está passando uma centena para o 050. Canal 6143, continua descendo a nível de voo 050, confirma sua velocidade indicada. Gente. Velocidade aprovada por 6143. Canal na linha do litoral. Por aproximadamente 10 milhas, devo manter na sua escuta ou transfiro controle? Tango, uniforme 9M. Entendido que vai retornar. Litoral Sul, é isso? Afirmo, vai manter a 300 proa. De Vera Cruz, regressa ao controle de Salvador. November. Então, chame o controle 120.8. 208, obrigado. Só fazendo na série? Dá um uniforme November para você. Vai manter o litoral na 300 pronto, por manter o tempo perto, por aproximadamente mais 8 milhas. Se mantiver até 6 milhas, eu consigo autorizá-lo. Após, já ingressa na área proibida. Sim, se o senhor puder me informar no limite da área, por gentileza, caso eu vá ingressar. Tony Salvador, boa tarde, o Azul 2591, acionado 5442. Tony transponde 5462. 5462. Controle, papapá, Lima, Mike Fox. Papapá, Lima, Mike Fox, prossigo. Decolou Service Delta Lima para Cairo, está autorizado 2500 direto a Polo, está acionado 01553 a bordo. Lima, Mike Fox, sob condições visuais. Inicialmente, sub mantenha no 1500 pés direto Cairu, reporte na 20ª milha. Ou no 1500, reporte na 20ª, ordem ao aumento. 2591, acionou, 5432. Gente, azul 2591, contato radar, subam 160 direto Coral. 160 direto Coral, 2591. Controle, pode confirmar para o câmbio de forma bem distante, para a restrita? A gente agora está a 4.5 milhas. Graças. Meme 143, Vaina Pro de Sérvica 368. 368, Meme 143. Gente, Bravo, Bravo, Vitor, reposto de visual com a pista. Lima, Mike Fox? Afirmativo. Alfa Serra 50, tá estimando ao 50 da próxima, Cairo. 50, Cairo da próxima, gente, Bravo, Lima, Mike Fox. Do, é 1950, o Lima, Mike Fox. Positivo, 1950, fala. Tá. Yep. 1993, chame final, 119.8. 1989993. Salvador, boa tarde, 1993, 2090 para 060. Boa 9993, continua descida 060, confirme sua velocidade indicada. 060 indicada 250, boa 9993. Gente, reduza 230 nós e vou na pro Serra Vitor 368. 368, retindo para 230, boa 9993. Alfa Bravo Vitor e 1918 decimal 95, chame torre. Alfa Bravo Vitor, boa tarde, ajuste no 02, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Juliette, via corredores, mantenha 1500 pés, reporte direção do corredor Interlagos, Caripe, via corredor Vera Cruz. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 00 graus, 1,62 da noite. 6143. Gol 1645 autorizado final da aeronave, descendo para 2500 pés. Reporte na Terra Vitor 366. Autorizado a aeronave, reporte para 366. Para... Terra Whisky Delta Lima, Tango Uniforme November. Certo. Já autorizado o final do procedimento a aeronave a partir do Serra Vitor 368. Afirme a aeronave. Lima Mike Fox, confirme a prosseguir para Cairo a 2500 pés. Está autorizado oficialmente o 2500. Está autorizado, informo que não há tráfego e setor conhecido pelo controle e a reportar. O controle autoriza o TVL do Tango Uniforme Lima no grupo Zulu, próximo à posição, está a 1 milha ao sul do heliponto. Reporte ao final do TGL, Tango e Uniforme November. Reporte ao final do TGL, Tango e Uniforme November. Gol 9993, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas rumo nordeste, mantendo no 1500 pés. Não interfere na sua aproximação. Está ciente do tráfego 9993. O 993, nessa pronta autorizada, sobre a esquerda, não vai nada. Gol 9993, autorizado o final do procedimento da RNAV a partir do Serra Vitor 368. Partido 368, está livre o RNAV 190, gol 9993. Gol 9993, redução de velocidade 1809. 1809993. Bravo Vitor, solo para os 37, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Passa o Serra Vitor 366, completa o final do procedimento RNAV, chame torre 118 do Small 95. 18895, Serra 1645, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-00 graus, 1-3-2. Sempre pouso 1-0-645. Salvador, boa tarde, eu chamei a Air 6143, final do RNAV, pistão 0, 2 milhas, Serra Vitor 372. Oxo, 6143, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, número 2 para pouso. Gente, resultado 0 no 3, guardando autorização, 6143. Gol 966, sem identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 093. Desce para 050, ajuste padrão, possibilidade de voar para o ITAP. Foi para ITAP, 1166. Bandit Neptune, número 66. Módulo 645, solo foi aos 39, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Salvador, boa tarde, gol 9993, passou Sierra Victor 366. Puxando 6143, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 00 graus, 1, 612 a nós. Livre pouso, Xanero 6143, pistão no 0. Gol 9993, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, número 2 para pouso. E 3 aguarda, 9993. Uniforme November, ciente, mantenha o litoral. Confirme em Salvador. Tango, uniforme November, não confiei. Ciente, via litoral, comprou o farol de Sapuã, reporte passando o parque de Pituaçu, tango, uniforme November. Tem conhecimento do... seria o parque do Pituaçu, vai voar o farol, se eu quero pôr também para uma travessa, entendeu? Negativo. Vitorin de Juliette, voe para a Ceasa. Puxa, da minha 143, solo aos 41, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Para a direita, chama o solo 211, 6143. Gol 9993, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 00 graus, 139. Livre pouso 90, gol 9993. De Juliette, reporte visual com o campo. Torino de Juliette, mantenha a prioridade de Ceasa, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 98, na porta Salvador, boa tarde, é o Papatango Vitorinha Juliette. Papatango Vitorinha Juliette, reporta final 97. Reporta final 97, Juliette. Chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 98, obrigado. Torre Salvador, o Papa Romeu, pega o uniforme agora. Papa Bravo Vito, estacionado para o especialista. Meu Tango, uniforme November, confirme defesa. Confirmar Salvador, senhor. Salvador, meu Tango, uniforme November, ciente. Já presente autorizado, cruzamento da final do eixo 1028, reporte eixo livre. Pode confirmar, senhor? Tango Uniforme Novembro, autorizado o cruzamento do eixo da sinal da 1028, reporte eixo da 1028 livre. É, paciente, perdão. Vai, já está curvando em cima, vai reportar quando livrar o eixo. Obrigado. Vai reportar a Chilene 200, ponte cara 209. Chané 6210, autorizado a alinhar e manter sistema 0. Corrigindo 6201, alinhar e manter no 0. Chané 6201, autorizado a alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0. 993, solo Cross 44, chame solo Salvador, 121, décima 1. 211 ou 9993. 2500 sem restrições, reportará passando o mesmo gol ou no outro menino. Júnior, seguinte, reporte vertical da RMA. Reporta vertical da RMA, vertical da RMA. Líder linha Júnior, informa o helicóptero cruzando o eixo da final da 1028, mantendo 500 pés, reporte visual. 7, não precisa comprar. Controle, Papa Tango, November, Max Tango, posição Veracruz. Tank November Mike Tango, prossiga pelo corredor Vera Cruz até Paripe, após Paripe voe Ceasa, reporte visual com campo. November Tango vai prosseguir Paripe. Já Tango, uniforme November. Informo a aeronave em aproximação para a pista 17. Mantenha base pela direita da pista 17, aguarde para gerar base. O tempo está se mantendo à direita, visual com traço do Nacional. O Tango Uniforme November aguarda. Tango Uniforme November, a gente mantém perna do vento e gira a retaguarda do traço. Tempo para girar a retaguarda do traço. O traço perigo está na posição de 12 horas, certo? Tá certo. Ainda não visual com o tráfego, Vitor e Juliette, final da 1.7. Vitor e Juliette, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, 1.3 horas. Vitor e Juliette, autorizado. Papapá, Thiago Serra Romeu, acionamento a critério, resposta pronto para o táxi. Oxalé 6201, decolado aos 47, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 2 mil pés, autorizado para direto mesa. 36, após 2 mil, direto mesa, 6201. Uniforme November, reporta a final 17. Reporta a final, Tango Uniforme November. Hey, Juliette, solo 48, confio, parte estilo. Vitorinha Juliette, ciente, liga na Quebec, porta para ingresso na pista. Na final do Nacete, Tango Uniforme November. Tango Uniforme November, ciente, pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus, 149, confirma, parte estilo. Para o 44, se autorizado aproximar direto da posição que ocupava, sem utilizar a taxiway pela grama, para evitar sobrevoo dos aeronaves. Tango Uniforme November, ciente, autorizado aproximação direto, vento 090 graus, 149, reporte solo controlado. Reporte solo controlado, obrigado. O 2591 está agora a 5,7 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Submantenha o nível de voo 160, chame o controle Léo, frequência 120, decimal 1. 120, Delta Romeu, autorizado, resposta na Papá. Confirma o PLB, autonomia e alternativa. Delta Romeu, ciente, resposta na Papá. Vitoria Juliette, autorizado, ingresso. Resposta livrando nota, tá com isso aí. Vasco. Azul 4206, ponto de espera pronto, aborda o órgão para essa fonte. Azul 4206, autorizado, aliado da colar, pista 10, vento 100 graus, 149. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, azul 4206. Azul 4206, ponto de espera da Papá. Ali Serra Romeu, decola com pro Nordeste, se interferir com a pista no zero e a pista no 7. Autorizado, senhor, seria bom. Serra Romeu, autorizado a decolar, vento 100 graus, 139, se interferir com a pista 10 e a pista no 7, pode para o solo. Serra Romeu, muito grato. Estou no Fábio Novembro, solo para 5-1. No quadro para pensar livre. Charles Serra Romeu, fora do solo 5-1. Charles Serra Romeu, fora do solo 5-1, afirmo. Mantém pela Nordeste. Segue Estrada do Coco, aguarde transferência. Charles Serra Romeu, manterá pela Nordeste, Estrada do Coco, aguardando transferência. Vitor, vinda Juliette. Ao estacionar para pensar livre. Super Mike Tango, apenas para conhecimento, a posição CEASA é a antiga rotatória. Cliente prosseguindo para CEASA, November Mike Tango. Passa o CEASA, Fox 366, agora o número 66. Afirmo, quantas pessoas? Será coordenado. O número 66. Azul 4206, decolado ao 52, chame o controle, 120, décima 8. 208, grato, boa semana, Azul 4206. Leme 201, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 2835, decimal 1, boa tarde, 6201. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, perdão, é o Azul 4206, a bordo órgão para transplante. Azul 4206, contato radar, suba para o nível de voo 350 após 2000 pés, voe direto para Romeu Fox 018. O Fox 018 após 2000, Azul 4206, grátis. Mike Tango, reporte visual com campo. Passará, November Mike Tango. Aqui um chama controle, 120, décima 8. Charles Serra Romeu passando por aqui, um chamará 1208, muito grato. O 1166, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 122. Ele pousa na 10 igual no 166. Controle Salvador, papapá, Charles Serra Romeu. Siga para o controle, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, Serra de Salvador para Salvador, 01-1451, transponda, 3 no PLB, mas sobrevoa em Praia do Forte e retorna. Gente, Charles Serra Romeu, informo que não atrasa o seu conhecido pelo controle a reportar, reporte 20 milhas afastado. Charles Serra Romeu reportará 20 milhas. Mike Tango, Campa Vista. November Mike Tango, chame Torre Salvador, frequência 918, decimal 95. November Mike Tango, 11895, obrigado. Salvador, Papa Tango, November Mike Tango, na posição rotatória visual com campo. Papa Tango, November Mike Tango, autorizado final no 7, poste, curta final. November Mike Tango, autorizado final no 7, reportará na curta. Gol 1166, solo 56, direita, solo Salvador. 121, decimal 1. Solo 211, à direita, com solo, gol 1166, buena. Alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 2545, azul 4206, obrigado. Super Mag Tango, curta final, baixar travado. November, Mag Tango, tráfego avistado, pouso autorizado, no 7, vento 1,00 graus, 1,2 nós. November, Mag Tango, pouso autorizado no 7. November Mike Tango, solo 59, confirma, pato destino. November Mike Tango, autorizado o Back Track, táxi à pista, reporte livrando na táxi aí, Oscar. November Mike Tango, a Oscar seria a segunda esquerda no... A segunda esquerda da pista. TV Mike Tango, curva esquerda, ingressa na Oscar, para o pátio 4, a estacionar frequência livre. Romeu, Romeu Hotel Golf, está agora a 5.2 milhas do oeste de Salvador, contato radar sem identificação. Foi para a posição ITAP para a chegada Mari, altímetro na 03, desça para o nível de voo 050, QNH 1.03. Romeu Hotel Golf. Prossiga para controle 01. Gente, confirme a altitude. Gente, 01, mantenha a escuta do controle. November Mike Tango, frequência livre. Gente, Guardião 06, foi para Aratu, reporte visual com local de pouso. Foi Salvador Azul 2712, pronto, no ponto zero da Amazônia. 2712, autorizado a alinhar, ele é colapso no 0, vento 090 graus, zona 49. Gente, Charles é Romeu, não atraso que a gente tem conhecido pelo controle a reportar. Confirme o tempo que irá manter sobrevoo no, na localidade. Gente. Já 06, confirme o POV. 3 para o controle. Vamos encontrar a 10 de Veracruz para retorno na onda 7 de Veracruz. 104, via Litoral Sul, reporte Pissosso. O avião foi feito através de Paris, de Interlagos. Gente, então, está autorizado voar Paris, após Paris de Ceasa, para pouso na pista 17. Autorizado, Paris, depois de Serrano, Guardião 05, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 08, boa. Serviço radar, foi para o farol de Itapuã, reporte quando pronto para descida, altímetro em Salvador, na 03. Salvador, azul 2712, conte. Azul 2712, contato radar, se for para o nível de voo 970, via saída conte. 970 via conte, azul 2712. Hotel Golf, após o TAP, voe para a Serra Vita 366 para o final do procedimento RNAV da pista na 0, desça para 2500 pés, altímetro na 0 na 3. Reporte passando a Serra Vita 366. Seguinte, alguma chance de executarmos um cortisol para o O meu Hotel Golf tem condições de manter o procedimento até o Serra Vita 366, correção, manter a chegada até o Serra Vita 366 para início do procedimento e realizar o cancelamento das regras com a torre? É, sim, poderia confirmar o procedimento? Sim, o procedimento pago no ATI é o RNAV, a alternativa é o NTP Zulu, da pista na zero. RNAV, eu sei, para o zero até o Serra Vita 366, correto? Chamativo. Ok, obrigado, tá bom. Guardião 1, através de Socorro. Guardião 01, chame Torre Salvador, frequência 28.95, mantenha pronto para o Itapuã. Torre de Itapuã, 28.95 para Guardião, então, um abraço, boa tarde. Zero meia, tem frequência livre para pouso. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Tá em Jaguaribe, senhora, para retorno a Salvador. O Guardião 01 não está mantendo a linha do litoral, confirme? Afirmativo, no momento em Jaguaribe. O Guardião 01, por gentileza, reporte na vertical do farol de Itapuã. Guardião de altímetro, agora em 1-0-3. Farol de Itapuã, reportará. Direcionar, Charlie Mike Romeu, reporte, pronto, táxi. Confirme. O Romeu, por favor, pode transferir o destino no RNAV para o zero. Autorizado, descida para 2500 o QNH 1-0-3. E orientado que reportasse, Serra Vita 366. Ok, 2500, precisa, vai reportar aqui a vista 3500, Romeu, tá bom. 01 autorizado, pro direto do pátio Gré, reporte na curta final para o Gré, o ajuste de altímetro 1013, o vento para cheque 100 graus, 159. 613, reportará na final para o Gré, muito grato. Gente, Romeu, Hotel Golf, chame Torre Salvador, frequência 98.95. 8.95, grato, Hotel Golf. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Romeu, Hotel Golf, boa tarde. Papa Romeu, Romeu, Hotel Golf, boa tarde, prossiga. Romeu, Hotel Golf, agora no RNAV para 1-0. O meu Hotel Golf continua a aproximação para o pista 1-0, aguarde a autorização de pouso, ajuste o altímetro 1-0-3 Informo tráfego de helicóptero, um Alfa Sierra 50, 510, efetuando agora o cruzamento da final. Sem interferência. Vai prosseguir o procedimento aguardando a autorização. Romeu Autogolf ciente do tráfego. Guardião 01, repórter fala controlado do Grero, o vento 090 graus, 12 não. 0 com 12 de nós, repórter no solo controlado. O Romeu até o Golfo confirmando pouso na pista no 0 mesmo? Ah, se possível na 17, o Romeu até o Golfo pode completar aqui visual. Forte visual com campo. Segurança é asa, reportará visual, guardião do irmão. A palma está no meu, tá, meu plano de instrumento cancelado 212. Está presente, curva à esquerda, base pela direita, pistão 7. Você pode continuar a final do pistão 7? Se possível, ou realizando uma base curta? Vai realizar. Vai tentar aqui fazer uma base do Romeu até o curso. Eu estava dando para o Romeu. Charlie, Mike Romeu, está livre o táxi, reporte na Papá, o ajuste é o time 1013. Guardião 01, no solo, Zuna 3, frequência livre. Zuna 3, livre, graças ao táxi. O Charlie Mike Romeu mantém a posição lá, papá.